perdida dele. Afirme, inicie a aproximação perdida e chame o controle 1998. Iniciando, Eder. Se o traduzir aqui, não dá pra ele ser o número 1, não, senhorita? Negativa, com Zulu November. November. Controle, Salvador, eu vou no 884, interceptou o localizador. 884, chame a torre no 9 decimal 6. 186, gol no 884. Controle Web, 5810. Prossiga. Deixou a aproximação perdida aí, parece que tem uma aeronave com enfermos aí, solicita instruções. Vicente, sobe para 3.000 pés, mantém inicialmente a reta de decolagem com a carta. Mantém inicialmente 3.000. 884, controle. 884, controle. 884 na escuta. E reduza para aproximação, tráfego na pista 17, vai pousar na sua frente, transporte de ferro. Confirme, para o 884. Afirmativo, reduza para o mínimo de aproximação. Reduzindo. Foi instruído a manter o 2.000 pés, confere. Reduz, tem condição de reduzir para o mínimo de aproximação? Tem condições, prosseguindo na rampa. Confirme. Prossegue na rampa. Segue na rampa, reduz para o mínimo. Vente reduzindo. Bisco Serra Charlie, iniciei redução 170 nós sobre vetor, mantenha a proa 035. Controle Salvador, foi 3603, boa noite. 3603, via chegada a Mari, vou ir na proa de Mari, desce via para 2000 pés, 1012, com as instruções. Via 1012, Mari, foi 3603. O Bisco Serra Charlie, está na escuta? Afirmativo, senhor. Ok, 035 é a proa, mantenha, limite ao log. 035 na proa, limite o localizador, o Whisky Serra Tiada. 884 o controle? 884. Continua em aproximação, chame a torre no 86. 86. Controle Web 580, vai manter a proa até a qual distância? É o 580, atinge e mantém 3.000 pés. Vicente, 5810, sou vetor para sequenciamento, curva esquerda, vou ir na proa 020, limite 10 milhas. Esquerda, 020, 10 milhas. Gente, leve pouso, boa noite, 884. Disque 7 Charlie, vetor para o ILS, direita proa 075. Direita 075 pro ILS, o Whisky Serra Charlie. Informativo, forma estabilizado. Chamará estabilizado, Papa Romeu, Whisky Serra Charlie. Trip 5218, indicada. É, no momento 235. 235, reduza para 1709. Retém para 1970, 1218. Tá 3560, controle. Na escuta, prossiga. Vetor para sequenciamento, direita proa 055. Direita 055. Informativo, tem tráfego na sua posição 12 horas, 11 milhas. Cruzando 4.000 pés, em descida até 2.000 pés. É um. Vai segui-lo com o número 3. Afirmativo, nós já reduzimos um pouquinho anteriormente, estamos com 229. Mantenha 220, aguarde para iniciar a nova redução. Mantenha 220. Risco e Serra Charlie, controle. Prossiga, Charlie. Qual a velocidade que você está empregando? 1.060. É condição de incrementar um pouquinho até o marcador externo? Afirmativo, aumentando 180. Ok. Cruzou nível 150, chame o centro Recife, frequência no 3325, alterna 1260. 3325-260. Hotel de Salvador, Guardião, boa noite, passaria do 2224, com informação de uniforme. 25. Boa de Amã, desce para o 040-2224, vai executar inicialmente a chegada da Amã, aguarde instruções. Ok, chegada da Amã, cruza 120 para 110, referência para prosseguir, se autorizado. Certo. Magrão? Não. Tá, 3603, velocidade indicada. 2509. Bem, fim de vital órbita na posição ETAP, reduza para 190. Reduzindo para 190, para 3603. Objeto 5810, vetor para sequenciamento, esquerda para 280. Limite é radial 300, verde de Salvador. 280, 300 Salvador. Trip 5218, velocidade indicada. 70 agora. 70, direita para 140, limite ao localizador. Direita 140, limite ao loco, 122. Reautorizado para 3 mil pés. Reautorizado para 3 mil pés, 3603. Sentindo 110, 2224. Sente, desça para 4 mil pés, 2224. 4 mil, confirma justiça, por gentileza. Fala 012. 1012 para 4 mil, passarendo 2224. Receptor localizador, visual com a pista, o Papa Romeu e Serra Tchale. Mantenha 180 a mais até o marcador externo, torre no 86. 180 até o externo, vai chamar 286, obrigado. Segue pelo pátio 3, no final do pátio 3 só prossegue pro meia dúzia, pro principal, tá ok? Até lá, tio, pro pátio 3 da meia dúzia, o voo 1824. 1809. Ciente, livre pouso 1-0, Papa Romeu, Whisky, Serra Charlie. No 0, não ouvi o limite, a magnética no 30 de cima, né? O objeto 5810. 30 de cima. 3603, vetor para sequenciamento, esquerda para o norte. 3603. Esquerda para a norte, 3603. Isso no 8, tráfego que o precede, 5 milhas, 7 milhas à sua frente, aeronave da TAM, irá segui-lo com o número 3. Sim, gente, o 112 no 8. Passarido com a sindicada. Sindicada de 220, senhor, porém uma ground de 250, senhor, deseja algum ajuste? Ajuste para 170 nós, é o número 5. 1-970 nós, passarela 2224. Então, 3603, direita para o 050. Direita 050. 3603 está usando com, está indicando qual velocidade? 3603 com 1909. 90 nós, ciente. Medo 2224, direita para o 1165. Informe o localizador. Direita 1165, limite ao localizador para o passarela 2224. 3560, torre no 8, decimal 6. Obrigado, até daqui a pouco. Controle web 5810, poderia confirmar nosso número, por favor? Vou encaixar o senhor aqui atrás do passarela. Passarinho 2224 indicada. Está cruzando 190 para 170, conforme solicitado já. Sim, o senhor vai manter essa proa então por mais 5 milhas e aguardar um novo vetor para o localizador. Gente. O objeto 5810, esquerda proa 260, limite permanece. 260, permanece. Tipo 5218 indicado. Indicado agora de 1409. Sim, iniciante tem condição de incrementar até 160 nós? 160? Afirmativo. Afirmativo. Pista 3560, continue a aproximação, aguarde pista livre. 3560. Então, 3503. Vai seguir o tráfego a 1 hora, 6 milhas, curva direita na proa 060, informe estabilizado. Instrução para o 3603? Desculpe, 3603, direita proa 070. Direita 070, autorizado? Afirmativo, autorizado LS. Autorizado LS para 3603. Desça para 2000 pés, autorizado LS. Para 2000, autorizado LS, 3603. Controle Salvador, boa noite, papá, papá, Charlie, tá no papá. Você escuta contato radar na decolagem. Salvador. Passaria 2224, curva esquerda, vou ir na proa 080, informe estabilizado. Esquerda 080, passaria 2224. A nave que chamou o papá, desça via chegada Mário para 2000 pés, ajuste no 02, papá. Papá, papá, Charlie pelo papá, descendo via chegada a Mari para 2000. Charlie pelo papá. Salvador, tá 3858. 3858, desce via chegada a Mari para 2000 pés, existe no 02, 3858. Via chegada a Mari, 2000 pés, 3858. Objeto 5810, a velocidade que está empregando. 210. 210, não, é 7. O passageiro 2224, está autorizado o ILS, senhor? Pode vir com referência? Afirmativo, reassumo a navegação, vai na proa de Duna, 2224. Autorizado LS, descida para 2000, pés 1012. 2000, Duna, 1012, passaria 2224, obrigado. Objeto 5810 tem condição de reduzir até 170 nós? Afirmativo, está passando o limite agora de 170. Afirmativo, reduz então, curva esquerda na proa 210. Limite ao localizador. 2210, reduz. 5128, já visual com a 10. 2-1-8, chame a torre, 1-1-8, decimal 6. Decimal 6, obrigado. E no pote 3, Luiz, que serra chame grato. Torre Salvador, boa noite, Triple 5-2-1-8. Boa noite, Triple 5-2-1-8, continue a aproximação, aguarde pista livre. 5-2-1-8. Torre 118-6. 118-6, boa, 3603. Meia, livra direito, 1219, boa noite. 219, boa. Trip 5218, vento 110 graus 09 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, 5218. 560, por gentileza, prossegue via Alfa Quilo, pátio 3. Reporta na saída do pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3. Reportará na saída do pátio 3. 3560. Torre, muito bom. Boa noite, eu tô 3603. Boa noite, são 3603, continue a aproximação, reporte final de 3 milhas, 10. Reportará final de 3 milhas, até 3603. 5810, esquerda pro 130, informe estabilizada. Camara, 5810. Você poderia confirmar o nosso motivo da gente se daria contra o seu estado? Charlie, prossiga. Autorização 380 Congonhas, por favor. Autorizado Congonhas, 380 é o nível, decola da 10, saída da Euleda Bridge. Em Bridge, intercepta Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, direto Papa Índia Romeu. Papa Índia Romeu. Aciona 5470 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Afirmativo, autorizado Congonhas, 380, saída é, Dael Leda Bridge. Após Bridge intercepta. Confirma a aerovia, por favor. Upper Zulu no 6, até Bravo Hotel Zulu. Após Bravo Hotel Zulu, Trive. E após Trive, Papa India Romeo. Informativo, uniforme Whisky 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Papa India Romeo. November 7, 6983, ponto de funcionamento, o código é 5470 e o controle 1198. O acionamento é critério do comandante, só para informação, a aerovia é Upper Zulu 16. Afirmativo, Upper Zulu 16. Obrigada, com 30 pessoas a bordo? Tá com 8 a bordo, o November 769 Charlie Charlie. Acionamento critério, me chama pro táxi, November 769 Charlie Charlie. Afirmativa, a gente rampa o táxi. 3560 na saída do Pátio 3. Prossegue pro 09, o seu gate, por gentileza. Para o 09, da 3560. Extensão 3603, continue em aproximação, aguarde pista livre, vento 120 graus, 119. Vento 120 com 111, por ter 3603, aguarde a pista livre. Trip 5218, Solos 119, livre à direita, 1219, boa noite. Boa noite, livrando à direita, 1219, 5218. 23. 24723. 603, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 119. Livre pouso, pista 3603, pista 10. Tentando papar, redução até 190 nós. Ok, reduzindo então 190 nós, o Charlie, pago papar. 3, vai prosseguir para remoto no 4, no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio para remoto 1 no 3, no principal, 5218. A remota é 1 no 4, no pátio principal, ok? Remoto 1 no 4, grato. Ok. Então vai manter a PRO 035, limitado pelo localizador. O Thiago está no papai. Solo 97.000, tá, já está acionado, pronto para o táxi. Confirme. November 769, Charlie Charlie. Atenta ao tráfego da trip que tá taxiando no pátio 3, vai seguir o mesmo, vai ingressar via Juliette Alpha até o ponto de espera. Vai seguir aqui o ATR que acabou de passar, Juliette Alpha até o ponto de espera da 10. É, confirme o TAN ou o TRIP? É o TRIP que passou agora, confere? O TAN tá, vai livrar e vai manter antes daquilo pro seu taxi, ok? Afirmativo, tá iniciando o táxi atrás do mesmo, Juliette Alpha, ponto de espera, 118,5. O altímetro agora é 1012, November. 1012, altímetro, November 769, tchau, tchau. Solo, muito boa noite, 3603. 3603, muito boa noite, prossegue via Alfa, reporta para ingresso na Kilo, por gentileza. Ok, prossegue na Alfa, reportará na Kilo, 3603. Pouso pista no 0, vento no 1, 0 graus, 10 nós. Pouso no 0, passarela 2224. Tango Papai, direita pro 075. Direita pro 075. Já está papai. Eita, 3858, tráfego tio preset 8 milhas à frente, inicie redução para 1970 mais. 3878. Reduzindo 1970, 3858, devido a redução, vai passar um pouquinho assim, tá bom? Sem problema. Bom. estabilizado ele a 580. Recente 580, chame a torre, no 8 de São Meia, bom pouso. 3, livre à direita, no 219, boa noite. 219, obrigado, boa noite. Torre Web 580. Web 5810, livre pouso, pista no 0, vento no 1, 0 grau, 099. Informativo, livre pouso, 5810, está passando externo agora, já embaixo travado. Entende. O 3 é o pátio principal, ok? Remota 1-3 do pátio principal. Ok, confirmando, remota 1-3, pátio principal. Aviona. 02591, prossiga. Solicitou o 360 para Brasília, está pronto a cópia. Qual foi o empate que se encontra? No pátio militar. Está autorizado Brasília, 360 é o nível, decola da 10, saída Gole, transição Ocito. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5435 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Autorizar então Brasília nível 360, decolagem da pista 10, saída será Gole, transição Ofido. Decolagem, após a decolagem, curva pela direita, transponder 5435, controle após 119.8, Força Aérea 2591. Cortejamento está correto, acionamento é critério, me chama para o Parque 2591. Chamarei, obrigado. Mantenha a posição, novembro 769, Charlie, Charlie, antes do ponto de espera. Ele vai manter a posição antes do ponto de espera, novembro 769. Salvador, boa noite, ao Papá, Papá, Charlie, Tango, Papá. Boa noite, Charlie, Tango, Papá. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Ok, tá passando externo agora, baixar e travado. Gente, Charlie, Tango, Papá. Alô, Patrido, só confirmando, tá indo para 1-4, tá 1-6, tá ocupado. Gente, é que eu recebo a informação aqui da Infraero, mas prossegue com o sinalizador. Obrigado, presidente. 27, livre à direita, 1219, boa noite. 29, boa noite. 58, né? Gente, vai voar Mari descendo via Mari para 2000 pés. Ajuste, poderia continuar. 1-0-1-2. 1-0-1-2, tá? Ah, livre pouso, pintou no 0, vento no 2-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0, Charlie, Tango, Papá. CNS-3382. Gente, chama a torre, 118-6. V769, Charlie, Charlie, tem condições de decolagem imediata assim que é autorizado? Afirmativo, November 769. November 769, Charlie, Charlie, alinha e mantém pistão no zero, agilizando as manobras, preparando-se para a decolagem imediata. Afirmativo, alinha e mantém, preparando-se para decolagem imediata. Muito muito baixo ainda, Web. Tan 3662, negativo ativo. Gente, tan 3858, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 3858. Mi 12, Salvador Visual, pista no zero, ILS X-Ray. A temperatura 25 graus. ILS X-Ray, desce para 5000, ONU 0, 2 ajustes, 3662. Desce via para 2000. Via 2000, 3662. Afirmativo. Voo 360, VAP Zulu 17. Saída Gole, transição orbita após decolagem de curva direita. Controle 199 decimal 8, transponder 5500, gol no 6, 13. Gol no 6, 13, cotejamento correto? Confirme se o turco é o nível mais alto? Se tiver como coordenar o 400, seria ideal. Tá bom, será coordenado. Mantenha a autorização aguardando só a coordenação do nível, ok? Obrigado. O cotejamento está correto, me chama quando pronto para o push, 6, 13. Reporta quando pronto, 6, 13. Papá, confirme pátio? Gente, está autorizado a prosseguir via Alfa Quilo, vai reportar na saída do pátio 3 para cruzamento do pátio principal. Bem, 76, Charlie Charlie, decolado aos 3 0 98.8, transfere, bom voo. Charlie, transfere de controle, 119, decimal 8, bom voo. Tóquio 5723 da UF. Complete turno 8, decimal meio, bom pouso. Obrigado. Controle Salvador, novembro 769, Charlie Charlie. Sandra, é o vigilância no perfil. Charlie Charlie. Pode voar bridge? Não, mantenha a saída da EL e, se autorizado pelo centro, na área do centro, sou a brisa. Ok. Entre outra aproximação, faz reporte para o Fernandes Terra. 4. Autorizado nível 400, conforme solicitado, permanece a autorização anterior. Entre 400 está autorizado. Obrigado, Gormenda 6. Oito, solo agora, os 3, 1, direita, 1, 2, 1, décimo 9, livrar, bem-vindo. Oi. O senhor tem aí a saída da EL? Agora eu tô pronto da EL, ok? Não, o senhor tem a saída da EL? Não, negativo. Fica complicado, né? Eu tô esperando que o senhor cumpra o perfil, o senhor tá fazendo outro. É afirmativo, pode voar da EL ou não? Agora tá autorizado da EL, mas inicialmente o senhor foi autorizado a cumprir o perfil da saída da EL. Afirmativo, desculpa. Este, muito obrigado. Livre na 10, no 5723. Alfa Kilo, repórter do Pátio 3, do 7350. Gritando papai, está autorizado o cruzamento do pátio principal. Vai reportar para ingresso na Lima, agilizando por gentileza. Obrigada. O TAN 3858 vai prosseguir Alfa Kilo Pátio 3 até o Finger 04 no pátio principal. Ativa Alfa Kilo, segue Pátio 3, Finger 04, pátio principal, TAN 3858. Gol no 85, muito boa noite para Guarulhos 360, copia?